Joga a mãozinha pra cima, batendo na bolina, e baixa na bolina, e baixa na bolina, e baixa na bolina, e baixa na bolina, é agora! Só quem tá solteiro, isso aqui é sincero, isso aqui é fiel. E joga a mãozinha pra cima, batendo na palma. Explode! A mãozinha pra cima e grita! Grita! Grita! Grita! Aquecimento. Quem é do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí. Só a torcida do papão. Joga a mãozinha pra cima, batendo na palmina. Bate na palmina, bate na palmina. Quem é do Paysandu, na morra é na torcida do Rimo. E quem é do clube do Rimo aí. Só a torcida do Leão, jogando mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá. Queria, vou de Camaro dentro da periferia. Soldado no bolso rodeado de bandido. Já tem cedeu, tinha nosso bom de adulteria. Queria, vou de Camaro dentro da periferia. Soldado no bolso rodeado de bandida. Se batia nosso bom de adulteria. Se ligar, como é que é? Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que ensinei. Você vem na sequência. Meu parceiro louro, você é um abraço bem grandão. Tirei. Os nossos mentirosos, frente a frente. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Com a mulher e eu vou dar fuga nela. Fui, partiu a parede. Espera doido com a gente frente a frente. Um abraço bem grandão. Vamos que vamos. Partiu a parede que me espera. Vamos, Melri. DJ Lohan que deixa de fofinho. E o Max do Rio de Janeiro com a gente. Um abraço bem grandão. Fui, partiu a parede que me espera. Chegar em casa hoje, dá-lhe um gritão aí. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, dá-lhe um grito. Só quem não vai trair no carnaval, joga a mãozinha pra cima aí. E vamos dar pressão, vamos, vamos. E agora? Sabe canta! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas o quê? Mentirosos. Olha a mão do queixinho, hein? A putaria no pistão vai começar. É sobre chinês, equipe Grenes. Trinca, mas não quebra, né, garoto? Põe na cabela, bem sapinho, sem desespero. Dá pra fazer panela e puxa o cabelo, vai voto, não anda só. Chama o cabelo pra cama com ela. Representa, mano, pastor. Roda de velho, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é. Chequinho igual a gente do Esquerdo de Pão do Barco. Um abraço, migrandão. Vou falar. Ô, Maninho. Faz ela gritar. Fica puta, eu brinco. Deixa eu ver aqui. Sou mulher virgem, dá-lhe um grito! A mulher que nunca traiu na vida, joga a mãozinha pra cima. As mulheres que não vão trair nesse carnaval, bota a mãozinha em cima aí. E o homem que gosta de mulher, joga a mãozinha agora. Dia 18 aniversário do Júnior Pressão, mercado chinês, pressão total. Fica pra nós no chinês, fica mais no quebra, Paulinho. Quem sabe que latinha de cerveja, joga pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, whisky, red, arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia, bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja. Um abraço aí, Jardelange, com a gente, obrigado. Arreia, arreia, whisky, red, arreia, arreia. É os canalhas do comércio novamente, todo no estilo bagunça na sua mente. E as novinhas ficam no que dão presente, toda envolvente, pode chegar junto com o nosso amigo Peixe, o Tchê, Pinete, Landino, Safadinho, Vilões da Baixada, obrigado pelo carinho. Vamos juntos. Olha os meus panos, pode chegar junto com o Gitei, eu já mandei. Bota pra cima a latinha de cerveja, bota pra cima a latinha de cerveja, o whisky é de arreia, arreia, whisky é de arreia. É tudo ao vivo. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Que tu pensas que me tens nas mãos. Você é a vida única, quer ser patricinha. Eu quero algo sério, não brincadeirinhas. Baby, eu quero ser. E quem sabe ganha? Essa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Banda AR15, disparando sucesso. O Tete CDU também chegando junto. Todo mundo chegando, aniversário dessa bolanja. Bora pra cima. Bora, Bobby. Olha o Fabiano na pressão, garoto. Meus mentirosos, frente a frente com essa heads. Eita, coisa boa. Olha o Max, olha o pai também! Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, o bolatão parar até se falar. Não me culpando, me sacando de tapado. Porque eu copio as duas de o Pop Melissa tá solteiro, Thomas. Agora fodeu isso tudo. Um pouquinho, por gentileza. Música bacana. Tá no ao vivo, bora! Vamos ver dançando, curtindo a festa. E o safadinho com a gente. A galera, DJ Ronaldo, a galera predador. Vamos ver dançando, curtindo a festa. o som que agita a galera. DJ Time do Bairro Tomara com a gente, um abraço bem grandão, obrigado aí. Não perturba, não perturba, é os caras doidos do Una. Não perturba, não perturba, é os caras doidos do Una. Os caras doidos do Una. Joga a mãozinha que quer ficar doidão. Joga a mãozinha que quer ficar doidão e grita chope, chope, chope, chope. É o giro das equipes. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Encher a cara, fazer a barra com a família que é tradição. Fazendo a festa com a moçada, botando na pressão. Segura, é muito gelo. A Clube Shop é um pesadelo. É muita farra, é muito agito. Vem com a gente, com sucesso é garantido. Com a gente, um abraço bem bacana. CP Multimídia. Já estão preparados. Acolhe-me, vem pro meu lado. Já estão preparados. Acolhe-me, vem pro meu lado. O nosso bonde é da correria, dia e noite, noite e dia. O nosso bonde é da correria, dia e noite, noite e dia. Quem comanda a cidade, quem comanda a cidade, sabe quem é? É o Jet Life. Quem comanda a cidade, quem comanda a cidade, sabe quem é? O maestro DJ Pedrinho Mix. Show. Nosso amigo Michel eternamente também. Amaro, Rômulo, Jailene, Lailson e o Sérgio, todo mundo com a gente. Obrigado pelo carinho. É super pop, e o Jet Life está unindo. É super pop. E quem sabe? Tira as justas das testes de soro. Esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Vem, diz comigo, vem, garoto. Explodindo a sua coragem de mim. O homem que sempre abre espaço pro Pedrinho Mix. Pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. O quê? O nosso parceiro Perigo, Red Live também com a gente. Parceiro Nielsen também. Mentiroso do Atalaia, minha amiga Sussu. Tá chegando Carla Mentira 2017, viu gente? Já 19, vida de Abadá vai ser pressão total. Carla Mentira, do maior sucesso, pode crer. O jeito nosso amor nunca aconteceu. Me confunde, amor. Você nega pra você. Vai negar pro nosso amor, não valeu pra você. Yeah. Se não é pra nós dois e me entenda. Nosso vereador Vanderlei com a gente. Tá chegando o carnaval do homem também, pressão total, né? Vereador Gordo mandou um abraço pra você, viu, garoto? Olha o Maraca com a gente, um abraço bem grande, Maraca, tamo junto. Médio Pop dos Primos da Farra, da Tino GDJ também. DJ Lando, DJ. Um abraço pra ele, viu? Cedo, Júnior Digital, sucesso. Vamos, Luanzinho! Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima aí. Será que tem alguém do Flamengo hoje aqui? Tem? E quem é corintiano? Vamos emoção. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Pega sua presença, me deu onda. Pega o seu sorriso, me dá onda. Você sentando no mozão, me deu onda. O nosso parceiro Alex dos Caras de Pau também com a gente. Parceiro Hugo dos Caras Doido do Una. Para o gol. Fabuloso do Coqueiro também com a gente. Parceiro Derlei. O pai te ama. E aí? O pai te ama. Nossa Shop Hat com a gente, um abraço bem grandão pra vocês aí, viu gente? Eu preciso de ter. Mano, Pop, galera do Coqueiro com a gente, obrigado. Eu não preciso mais beber e nem fumar. Pega sua presença, me deu um. Parceiro Cona também do Salão Conicia. Maria que me patrocina, patrocina Carreta Geração. Bora Cona, um abração pra você, viu, Boninho? Você é meu, você é nosso. Fala Geração, valeu Cona. Parceiro Léo também do Ideia Pancadão. O meu parceiro Tchê também. Galera dos Red Live também. Bora Novinho. Parceiro Nandinho também tá no circuito com a gente. DJ Nenê do Una já tá na área. E quem sabe, Gueta? Já tem CD ao vivo da festa de hoje, viu, gente? Tá aqui, ó. Ítalo e Alô. Tá aqui do ladinho do Globando, né? Só dá no lixo tudo que passou. Faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu provei, você foi diferente. Kevinho, se liga, se liga, se acredita. Se acredita. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk. E dança, dança, vai. Olha o que ela faz no baile. Meu parceiro Baraka ali no escurinho, né, Baraka? Muito explosiva, não. Mano da Nike, você também. É muito explosiva, não brinca com ela, não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. O meu parceiro Lino também. A bunda no chão. Ele, sua primeira dama, Adri. Bunda no parceiro chão. Perigo da Red Live também com a gente, bora, Perigo. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com o bumbum no chão. Quando ela joga seu bumbum no chão. Chão, chão, chão, chão. Esse é Red com a gente, um abraço bem grandão. Pra todo mundo aqui, ó. Michel Eternamente também com a gente, um abraço pra você. Nosso amigo Carlos da CP Multimídia, o Rony Mix, o André, tá todo mundo. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela. Os caras dando no Una também com a gente, bem-vindo tudo. Essa novinha é terrorista, é especialista. Um abraço também especial sempre. Parceiro Ted GDU, bora Ted. Você é meu, viu, maninho? Bora até, vereador Vanderlei! Animal das produções! Meu produtor número um, animal! Bora, animal! Léo do Ideia Pancadão! Parceiro Fabiano da Sapolândia também, meu parceiro! Bora, Fabiano! Vamos tocar de tudo, Foguinho! E aí? Fui lá no baile que ela dançou. E como sempre todo mundo olhou fui lá no baile. É o terceiro ano, família Sapolanja, tamo junto, Lecheva. Ela parou. Olha o Fabiano também, toda a galera. Chamou, chamou eu. E aí, novinha? Ô novinha, ô novinha. Que os caras dentro do Ura com a gente sempre, tamo junto. Eu tenho uma dessa lá em casa, viu? Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando, Rony? Então grava lá, então grava lá, então grava lá, grava lá, grava lá. Meu parceiro PA, a gente da gente, velha guarda. Um abraço bem especial. Chega mamando. Nosso grande amigo vereador Vanderlei, amigo Bastilado Edson, sobre com a gente. E achou o vereador, valeu? Já sustentação do bem com a gente. Minha família Chapolândia, de parabéns. Lecheva, você comigo. Obrigado, família Anjo Negro. Os meus caradores, dia 18 agora. Está chegando a mensagem de pressão. Lá do Cabaré do Chinês. Tá gravando? Então grava lá. Se der certo, eu vou, viu, menino? Carreta geração nessa data vai estar no Bigui. O nosso amigo Ponga, o Rato Kevin com a gente. Um abraço, bem grandão. A som do MC Rodolfinho. O nosso amigo Raida Tavaia também. E quem sabe canta aí, vai! Parasita de olho em nós, boa fase, pelve e pode, tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Parasita de olho em nós, boa fase, pelve e pode, tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Eu preciso te ter. Vocês! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Essa presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter. Tô te falando. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te... Amigo parceiro Alexandre, faz veículos também com a gente, Alexandre. Você é do Botafogo. Valeu, maninho! O pai te ama, é, o pai te... Amigo parceiro Ricardo Chabadão. A todas as seguidoras com a gente do R-Lash Bichibu. Obrigado pelo carinho, valeu. Bora, Pedrinho, hoje o show é teu, maninho! É nosso, garoto. Vamos que vamos. DJ Mikael de Botuporã, Bahia. Mas quem curte essa aqui, ó. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem, Deus, DJ! Bora, Porfino! Tá do jeito que o meu vereador gosta, né, Vanderlei? Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz, onde eu nasci. Vamos, Adriana! Poder me orgulhar. Mas ainda é tudo! Vem, Deus, que ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, fruta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. ore por nós, pastor, lembra da gente. No culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença. De Léo pra Fernanda com muito amor e carinho, rapaz. Aí, eu me sinto às vezes meio pai seguro, que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será meu pão? Dá meu pinteiro de fura moletom. Porque os bico que me vê, construta na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Meu amigo parceiro Léo também do Ideia, sempre no apoio da Chapolone, GDU. Valeu, Léo, tamo juntinho, maninho. Vamos, Alex. Quem sabe vai cantar. Tamo junto, cara. Acharam que eu estava derrotado. Quem achou estava errado. Eu voltei, tô aqui. Se liga só, escuta aí. Ao contrário do que você queria, tô firme. Meu amigo parceiro também, um dos nossos colaboradores chineses da equipe Grêmio. Ele trinca, mas não quebra. É o cara que vem apoiando o guerreiro da geração a partir de hoje. Bora, meu China! Como um eclipse. Jorginho, tá de volta. Falou com a gente, essa primeira dama linda aqui conosco, legal. Vou te apresentar o que você não conhece. É pra entender quem tudo gosta aí. De fazer essa. Oi, oi, oi, oi, oi, woman, subtegam, we saw, we don't say. Os meus mentirosos estão aí, a sempre com a seguida frente. As mentirosas também, um beijão pra você, viu? Woman, subtegam, we saw, take a seat. Bora, Marquinho! Are you ready for the next episode? Hey! Ai, rapaziada! Só os usuários! Everyday! Canta comigo agora! O amigo chinês de equipe grande, o amor bandido. Ah, tem muito! Vem da ideia do Pedrinho e toca tudo. Você não me deu maluca, vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Pedrinho, o que faço, meu orgulho, confesso pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Olha o PA, me dá o direito de os mentirosos frente a frente com a gente. O pai, o Max, de companhia, todo mundo. Ninguém morrer, como pode fazer mal, me deixa feliz. O nosso amigo e parceiro de Ivan deixou. Se tu agora o Vangino tá com a gente. Se eu sou assim. O maestro de Pedrinho Mix, aqui é no máximo. E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí. Bora, meu vereador. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima. E bate na palmilha, e bate na palmilha. Pedrinho Mix, é a geração, é a Juné. E os mentirosos. Subir ele, perigoso na área, né, Ricardo? Chega só de outro mundo! Viva! E tem CD a primeira parte, gente! E os Pedrinho tocando de tudo! Amigo parceiro Elielso, sempre com a gente, maninho. Bora, pai, tamo juntinho também. Dani da família brilhante, chora papai e toda a galera. Pedrinho é muita gente boa, né? Só quem curtiu, só quem curtiu. Joga a mãozinha pra cima. Quem vai acordar amanhã chapado, doidão, dá um grito! Abraço, minha galera da família deixa o invejinho, manda avisar que hoje, a partir do meio-dia, no canto das Jamas Barçalino, é o primeiro esquenta da família Chivejão, viu? Meu Clube Show, um abraço, Migrenão! Alô, Maraca! Olha o Michel também com a gente, bacana! Esse cara doido com a gente, um abraço pra você, Júnior! Meu rapaziada! Minha Gineu, minha Sabolanja! Minha amiga Ana, tá aí na também, um abraço bem grande! Meus cheiradores do Ura Ultra Pérez com a gente, a minha GD7, GDU Sapolanja. E os fabulosos do Coqueiro também na área. Pedrinho Mix está na área. Segure-se quem puder. Vamos dançar. Um abraço, irmão, seu amigo Luan. Aí, Luan, pra você. Valeu, Marinho. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando. E o nosso amigo Lobo com a gente. Um abraço, Negredão. Mas quando vi sua voz, respire ali. Amigo parceiro Fernando, o Estrela Porto com a gente, viu? O amigo japonês, aí também com a gente. Aqui me sorrado. Bora, Pedrinho. A gente se tremendo à toa, com vontade outra vez. Cheio de cabeça, tamo junto. Vamos tocar de tudo, bora. Vocês. E na hora que eu te beijei, o jeitinho tá pra frente. Imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. O relógio tá girando. Tá girando e eu aqui perdendo tempo. Ô maestro, cheguei DJ Pedrinho, me muda sua postura, eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. O Júlio Pressão ainda era boneca com a gente. Me deu, não vou te esquecer em questão de segundo. Mas pra facilitar, pego minhas coisas. Pop delícia, solteiro no pedaço, Tomate. Ele tá de rock hoje, garoto. Decide enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado. Olha, gente, pra você degustar aí o arroz com galinha, coxinha, vatapá, você encontra ali do lado do bar, viu, gente? Enquanto eu vou dar uma volta na cidade. Mas pense bem pra depois não se arrepender. No supermercado. O Pedrinho gosta disso, é todo mundo dançando. É por isso que o Pedrinho toca de tudo, bicho. Não tem frescura pra só uma coisa, não. A gente toca de tudo pra todos. 07. O relógio Tá girando, tá girando, tá girando e eu aqui perdendo tempo. Cheguei no meu limite, se não muda sua postura eu vou embora correndo. Já tá pronta minha mala e não tô levando nada, nada que é seu. Ainda bem com a gente, Pedrinho, o amigo Zico, do time 5 estrelas, valeu? Meu parceiro Pong, Chevelha, aguarda, irmão. Agora tá na onda de DJ também, né, Pong? Sucesso pra ti, maneiro. Vai saber que o dia... Já deixou teu aniversário do DJ Pressão, hein, Júnior? Lá no cabaré do chinês. Será que você vai dar cara doido? Como dizer que não, que nunca me fez nada. Vire ser reto com a gente, um abraço bem grandão pra vocês também. A nossa GDJ também, obrigado pelo carinho. A GD7 também, valeu vocês aí, viu? Eu quis até morrer. Você, Mike, um abraço bem grandão, maninho. E volta tão tranquila. Depois que já não tem mais amor. Vai relaxando que é tudo ao vivo, né, Rony? Você ficou mais frio, meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. Obrigado, Lancheva, safadora. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Abraço, meu amigo. Parceiro Marcelino da Picha Negra, o cara que deu o grau aqui na nossa nova nave, Marcelo. Obrigado pelo carinho, valeu, Marino. Você, o Diego do Cervejão, meu vereador Vanderrai. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Tem gente que chega aqui. Planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim, vai dançando que tá bonito. Vamos roubar você. E dessa vida nada se leva. E no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. Diz! O nosso santo bateu. DJ Michel, o bairro também com a gente do Geração. Precisa rimar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu. E o fim precisa rimar. Manda 007. Quero abraçar também, abraçar e parabenizar meu parceiro DJ Rafa 3D. Rafa, você foi um sucesso total hoje, viu, maninho? Você é o carinha que comanda o Jaderlândia, DJ Rafa 3D. Esse carinha que eu dou o maior valor pra Rafa. E aí, mentiroso? Aí no cheiro. Banda Longa Tentação. Eu já desconfiava dos seus sentimentos. Você já não me... E amanhã também, viu, Jorge? DJ Itali Alan está... Na rua Lacide Nunes. No bloco da família Futshop. Você me demonstrava uma coisa. Logo em seguida, estamos. E agora vi você mudou até bastante. Na passagem do arame. Eu não aguento mais. Não esqueça do bloco do Gordinho Gostoso. Dia 11, Rua Manuel Pinho. Junto com o Pitbull. Eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Dia 12, Bar do Maraca. Hello, Escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado, tentando esconder. Bora, Maxi! Que ficava com ela e ficava com ele. E o mentiroso já tá lá. Você perdeu a mulher que te amava e sem perceber. Aí registrando tudo aí, tudo ao vivo hoje. Você não me deu, eu já estou cansado. Escolhe ou ela ou eu. Escolhe o Pedrinho! O maestro DJ Pedrinho Mixi. Bora começando, viajando assim, vai! Fica o Heavy Light com a gente, um abraço, meu irmão! E agora? Encontrei o amor, mas sozinho estou. Não posso explicar. Esse CD tem que ficar firme. Porque o destino mudou de tudo. Mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor? Como um vazio que fica. Nossa, amigo Rosivão da Pista Negra também. Sem você na minha vida. Vem e diz pra mim. E quem sabe canta. Baby, onde você está? Vigília. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem. Olha o sapatinho do sistema. Mulher, mas ele ama você. Me fale mais dessa paixão. Não me obrigue, senão. Então diz isso. Porque é tão difícil assim. Diz. Me diz. Sei que dói, só traição. Não dá, eu amo mesmo o homem. E o Branquelo Pop, que chora vem do mundo com a gente. Ela é minha melhor amiga. Vai viajando! Cheiro Cássio também com a gente. O material, pai. Filha de Baixão, Maxi Show, Elielson. Alunos mentirosos da Dalai na Júlia. Vou te falar, você não vai esquecer. A potira, Josi das Testes de Souri. Diz aí. Isso é. Isso é amor. Amigo parceiro Rodrigo. Velha Guaxão, Baixão. Tira de dentro! Tira! Yeah. feliz, vai! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou esse olho pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, o parceiro Rony também, o André com a gente. Sem você, tamo junto! Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento solta uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso de um a gente chama. DJ Ricardo Safadão. Então, me abrace forte, não diga que eu fui. De joelhos peço fim. Tento parar o tempo para te encontrar. Minhas meninas veneno, nossa laia com a gente, coisa boa, um beijão bem grandão aí, viu? Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. Nosso vídeo grande abraço pra você, ó. A galera também do Subestir Nossa Laia, meu grande parceiro Max Show, Elielson, o pai e toda a família, né? Um abraço, Michel, e toda a família Safadão. Alô, Sapolândia! Tá bonito assim, ó. É o Safadão na parada. Nosso também, um abraço também, meu parceiro também, Animal das Produções. Um abraço, maninho. Bora pra Suzy, bora, um fenômeno natural do sucesso. Vai mais uma do coração, segura agora, vai! Ouça, me faz a marca do belo dia no Brasil. Esse é Reds com a gente, é Sussu, me liga Sussu. Vamos que vamos! A parte também, né? Já tá cerrando os mentirosos, né? Tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão, seguindo a voz que vem no coração, deixando acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um maldito. Prepara aí, Rafa! Atração só de momento. Minha vida dediquei a esse amor que não valeu. Mesmo assim eu te guardei nas lembranças que me dei. Em uma foto dedicada para mim que tu amava. Várias cartas rabiscadas com palavras de amor. Ainda sinto tanto essa dor. E Rony, prepara esse CD. Mais quatro músicas que passar aí pro Anjo Negro. Enquanto isso, meu parceiro Rony vai finalizando o CD do Pedrinho Pix e já já vai estar à venda pra vocês aí, viu? Na cidade se volto, só tenho você por mim. Então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e vou te bastante. Pra suportar a distância em algum tempo longe. E quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Yeah. Tarcísio, o fera dos mixes. Conectando sucesso. Sou um cara malucão, minha história é curtição. Fim de semana é tradição. Vou pra night pra curtir um som. Talvez não seja melhor pra ti. O nosso parceiro PA também. Família Clube Shopping. Bora PA. Com esse jeito de olhar. Parceiro novinho também com a gente. Parceiro Tchê. Os Red Live também. Parceiro Nandinho. Perico. DJ Rodriguinho. Meus amigos dizem que eu vou enlouquecer. Só que meus planos é com você. DJ Ney Cristiano, toca essa canção. Que eu fiz pra essa gata é de coração. Rafa, tudo ok? Preciso te encontrar. Aonde você está? Olha, amor, hoje te liguei. Você não atendeu. Obrigado, Lecheva Safadão, família Sabolanja. Valeu! Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. Gente, quero agradecer pelo carinho. A oportunidade, meu parceiro Edson, também deixar de fazer nossa participação aqui no Geração. Obrigado, meus caras doidos do Una também. Obrigado, minha. Toda a família aqui com a gente. Os mentirosos da Atalaia também, obrigado. Valeu pelo carinho. GD7 também, Clube Shop, GDU. Red Live também, obrigado a vocês. Gente, os fabulosos do Coqueiro também, obrigado pelo carinho de vocês, tá legal? Aí, gente, a gente tocou aqui uma hora, não é isso? O rapaz gravou um CD aqui, a gente tocando de tudo, o Bolguinho. E pra você que tiver afim de adquirir o seu CD ao vivo do Pedrinho da festa de hoje, tá aqui o rapaz que gravou. Já já, ele vai lançar aqui. Já tá aqui, ó. Tá aqui o CD já. E você que tiver afim do seu CD pra escutar no seu carro, na sua casa, é só chegar aqui, ó. Tocamos de tudo um pouco. Vamos lá, baixando.